eu vou, na forma de louvor, subir e descer a escada que com notas músicas me ligam ao Senhor. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Adorar a Deus, cantar para Deus, tocar para Deus, usar a música para se relacionar com Deus, louvar a Deus, é muito fácil. Vamos de novo? Com minha voz eu vou, na forma de louvor, subir e descer a escada que com notas músicas me ligam ao Senhor. Viu que legal? Muito show de bola!